bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast de entrevistas, o Ficha do Jogador. Eu sou o Zabuzeta. Nessa edição a gente vai fazer um papo aqui com o Kaká, o Carlos Couto, diretamente do blog E Aí Tem Jogo. Mas antes da gente começar esse papo interessante, que vocês vão escutar na sequência, eu vou passar alguns recadinhos. O primeiro deles é as nossas redes sociais, vão estar todos linkados aqui abaixo, nossos vídeos no YouTube, nossas publicações no Telegram, você pode entrar nos grupos do Telegram lá de Mercadinho, de Jogatina, do Through the Ages, você pode também acompanhar o Jogatina BG através do Facebook, nosso canal lá de notícias no Telegram, diretamente também no Ludopedia. Então você tem diversas maneiras de estar em contato com o Jogatina BG. Inclusive, você pode ajudar, como faz o nosso querido amigo e a pessoa incrível aqui, que é o Diego Hitzel, que é uma pessoa incrível que ajuda o Jogatina BG a produzir mais e melhor. Então, se você tiver interesse em ajudar o Jogatina BG com valores a partir de R$1 por mês, você entra lá no picpay.me/jogatinabg, baixa o aplicativo, é bem simples de usar, o aplicativo é bem bom para você usar para às vezes comprar crédito no Steam, comprar crédito na Baronet e outras coisas. Então eu sempre recomendo o aplicativo para você compartilhar a pista com todo mundo, inclusive ajudar o Jogatina BG a produzir mais e melhor. E por fim aqui, último recado, temos nossa loja parceira, a Bravo Jogos, onde você pode comprar seu jogo, seu acessório, seu novo board game, seu novo card game, diretamente lá na bravojogos.com.br. E agora vamos lá pro nosso podcast. E vamos começar aqui mais uma edição do nosso podcast de entrevistas. E dessa vez, orgulhosamente, eu apresento aqui o nosso convidado, que é o Kaká do E Aí Tem Jogo. Tudo bom, Kaká? Tudo tranquilo, galera. E aí, obrigado pelo convite, pô, foi bem legal. Fiquei surpreso e feliz de ter sido convidado. Vamos lá. Pô, tava na hora, né, cara? Como diz aqui, ó, o Lucas Lopes Moreira, você é um DBGN já, né? Não, isso é intriga da oposição. Olha aí. Bom, eu vou aproveitar pra bater um papo aqui contigo, né? A gente vai falar nesse primeiro bloco sobre você como jogador, né? Como eu já tinha falado contigo anteriormente. E a gente já meio que bateu um papo sobre o lance do RPG. E eu gostaria de saber como que hoje você, um Kaká, depois de 10 anos de board game, muitos anos de RPG, seria se fosse um personagem de RPG. O que você gostaria de ser hoje? Ah, cara, eu tenho meu histórico de mago de RPG e acho que eu ainda seria... Se hoje eu tivesse que começar de novo, ainda seria mago de RPG. Eu gostava muito, cara, de ficar escrevendo as coisas no Grimório e Fireball. Fireball é incomparável. É, Fireball é complicado. Aliás, aproveitando sobre o mago da RPG, porque assim, acho que só agora que eu tive contato com alguém que joga de mago, mas o mago no começo é meio fraquinho, né? Não é verdade isso? Nossa, aquele Magic Missile de 1D4 é a pior coisa que tem. Não no lance de atacar, sabe? Eu fiquei imaginando mais nessa questão de você sofrer muito dano, porque você tem pouca armadura. É muito complicado viver sendo mago. É complicado viver sendo mago. É uma boa frase. Dura pouco, você fica lá, pô, quando vê que a crise vai esquentar, você fica meio lá de trás, só dando força. Vai, galera. Pois é. E eu quero saber se realmente o Sapatos of Catan é o sapatão. Eu não sei exatamente como que era. Sapateiros, olha aí. Eu fui cavucar essa fonte, tá? Pra fazer a pauta aqui. O Sapateiros of Catan foi o seu primeiro jogo moderno? Catan foi meu primeiro jogo moderno. E a história é muito engraçada, porque um amigo da galera do RPG um dia chegou lá em casa. Pô, descobri um jogo maravilhoso de tabuleiro, temos que fazer. Me passa os arquivos e a gente inventa aqui, a gente reproduz aqui. E aí eu fiz, e a caixa dele é uma caixa de sapato. Olha, tenho ele até hoje guardadinho, o nosso sapateiro de Catan. Se você puder depois me enviar essa foto, eu gostaria de colocar no post, só pela nostalgia, né? Mando com certeza. Sim. Aliás, né, a gente tá conversando aqui sobre os seus primeiros contatos e tal. O Catan mesmo foi seu primeiro contato, até porque eu acredito que na época era bem difícil de trazer aqui pro Brasil, né? Era só importado, então demandava uma boa grana que você tinha que investir. E você chegou a importar muitos jogos aí, os primeiros jogos modernos da sua coleção? Cara, a gente importou muita coisa. No início da coleção, a galera aqui do Rio, cara, a gente juntava e fazia um pedidão e vinha todo mundo junto, né? Importei o Grande, eu lembro de ter importado o Miquerinos, que é um que nem quase ninguém ouve mais. Mas, pô, a gente importava muita coisa. Entendi. Porque era assim, a galera que eu conheci no início que é o Xamu, o Vitor, o Warren, essa galera toda, Bousada. Essa galera, a gente começou junto em 2004. Uhum. Era todo mundo importando jogo junto pra diminuir o frete. E todo mundo torcendo pra não, não, não ser taxado. Aquela coisa que hoje os mais jovens não passam mais. Sim, hoje em dia o pessoal reclama de barriga cheia, né? Nossa senhora, os caras chegam na prateleira, pô, tem pouco título. Caraca, cara, na minha época tinha pouco título. Sim, e você é de uma época que quando você iniciou no hobby não tinha nem Galápagos assim, do jeito que é hoje, né? Não, cara, eu lembro da Galápagos começando, com o Renato, a gente fazendo o Kickstarter do Summoner Wars, e com o card game do Mafia, bem no iniciozinho dos caras, pô, todo mundo meio que cresceu junto, com a Fanbox, a Galápagos, todo mundo meio que começou junto, né? Eu, como ouvinte do Ludocast, eu ouço muitas histórias, né? Já ouvi muitas das histórias, até por conta da Vanessa mesmo, na época da Fanbox e tal, e é bem legal ver que como que foi convergindo o público pessoal, né? Isso é bem maneiro. E é uma galera que acabou se conhecendo pessoalmente depois, por conta dos eventos, pô, muito gostoso conhecer essa galera de verdade, assim, poder abraçar. Pô, a Vanessa tem o melhor abraço do board game. É, isso é. Bom, aproveitando, né, você importa muitos jogos, hoje em dia você consegue contabilizar quantos jogos você mantém aí nos seus armários? Cara, hoje eu tenho por volta de 280 jogos. Caraca. Mas já rodou, sei lá, uns 500 jogos pelo menos. Sim, era praticamente morar embaixo de uma casa, assim. Pois é, não, tinha que ter um apartamento só pra jogos. É, hoje em dia o que é normal, né, pra galera que é empresária, que tem aqueles galpões que você aluga pra guardar as tranqueiras. Hoje o pessoal tá alugando pra guardar board game, né, pelo que eu ouvi falar. Pois é. Sim. E desses jogos que você tem na sua coleção, você consegue listar aí os seus três favoritos? Ah, consigo. Eu sou muito, muito organizado com meus joguinhos, então sim. Eu tenho, até pela plataforma do BGG que te ajuda a fazer esse tipo de organização, mas eu tenho lá meu top 3. Hoje ainda é o Grande, Agrícola e o Twilight Imperium. Twilight Imperium. Você tá na expectativa aí pro Twilight Imperium quarta edição? Pô, já joguei duas partidas, ele é bom demais, nossa sim, senhora. Sim, excelente, né? E é engraçado porque o 3 eu já achava perfeito, assim, achava o 3 tudo de bom. E o 4 ele conseguiu dar umas aparadas em algumas arestas e o cara conseguiu ficar melhor. Eu falei, nossa, como é que eles conseguiram isso? Sempre tem um jeitinho de melhorar, né, de qualquer forma. Pois é, cara. A parte política do jogo ficou melhor, cara, ficou mais... E fora que a qualidade do material hoje em dia é absurda, né? Você achava o Warsan bonito, agora o Warsan é um negócio sim, de louco. Sim, até que o Twilight Imperium, né, ele é 2005, 2008, eu não lembro exatamente, mas é uma coisa assim nesse sentido. E essa nova edição, 10 anos faz muita diferença, faz bem pro jogo, né? Faz muita diferença, é absurdo. Você é do time que todo jogo bom deveria ter uma reedição? Cara, eu sou da galera que acha que tem que ter reedição pra entrar no hype de novo e pra uma nova galera conhecer. Ah, isso é bom. Porque se o jogo fica muito pra trás, o pessoal é aquela da cultura do novo. Então, quanto mais novo for a parada, mais o pessoal, oh, nossa. Então é legal você ter reedição de El Grande, ter reedição de Tikal, reedição de Samurai. São jogos muito bons que as pessoas têm que conhecer, cara. Pô, o Amon-Re novo é lindo demais, cara. Sim. E é legal todo mundo conhecer. Aliás, né, pra quem hoje tá no mercado brasileiro, vive muito dessas reedições, né? Muitas editoras estão aproveitando de jogos premiados. Exatamente. Pra trazer pra cá, né? Tipo, por exemplo, só agora chegou o Alhambra, né? E um Alhambra é 2000, é muito tempo atrás. Você aproveita uma impressão lá de fora. Sim. Pra editora aqui do Brasil, é vantagem você pegar na mesma esteira, né? Pra diminuir custo até. E pra vir mais rápido também. Com certeza. E como eu disse lá anteriormente pra ti, antes da gravação, o pessoal mandou perguntas pra você e eu vou ler a primeira pergunta aqui do Pinduca. Opa, Pinduca é brother, pô. Pinduca é do Rio de Janeiro, um abraço pra ele, Bruno Pinduca, que é um dos nossos apoiadores lá na campanha do PicPay. E ele quer saber qual foi o seu melhor jogo que você já se desfez e qual foi o pior jogo que você já comprou. O pior jogo que eu já comprei é fácil, é o Dungeon Twister, que era aquele de pô, dar peteleco com dadinho no nariz. Nossa, ele é ruim demais mesmo. Aquele que é uma caixinha pequena, né? É, Dungeon Twister não, desculpa. Dungeon Fighter, isso. Dungeon Fighter, isso. Nossa, ele é ruim demais. A gente tentou, a gente botou na mesa, jogou uma rodada, fechou e nunca mais abriu. Ruim demais, nossa senhora. E assim, jogos bons que eu me desfiz, cara, o Coliseu, né, foi um que eu me desfiz e me arrependi, o Coliseu da Days of Wonder. Uh-huh. Eu sou fã do Rudiger Dorn, tem um cara chamado Diamonds Club, que é difícil pra caramba de conseguir, e eu me desfiz e nunca mais consegui de volta. Putz. Bom jogo. Cara, é complicado essa vida de se fazer, né, como previsto, né, às vezes por uma questão financeira, às vezes pra conhecer novos jogos, trocar, ou por questão de espaço, né? Uhum. Ainda com o Piduca, ele perguntou quais dos jogos clássicos da Grow ou de outras empresas que você acha que se sustentam ainda no Brasil como um jogo que tem uma mecânica que ainda é interessante. Por exemplo, War. Assim, o War, ele tem tentado se reinventar. Eu acho legal. Sim. A Grow chamou o Halaban pra fazer novas regras, chamou o Vince Vader, que é um cara sim. de São Paulo que a gente boa pra caramba. Ele fez essa versão nova de Vikings. Eu acho que jogos que poderiam voltar pro mercado seria o Scratch. Eu acho que sim. Se der uma rearrumada na regra, ele ainda tem mercado. O RPM também era um jogo que é muito legal de carrinho, de corrida. Eu ainda acho legal. Eu ainda tenho ele, acho muito bonzinho de jogar. Acho que são jogos que tivesse uma nova edição deles, acho que vingavam. Sim, o Bolsa de Valores seria uma boa agora também. Cara, eu nunca joguei o Bolsa de Valores. O pessoal elogia bastante. Um que eu mais defendo de todos é o Interpol, né? Que eu acho muito bom. O Interpol é bom demais. Sim. Aliás, aqui, aproveitando jogo bom, um jogo que você quis conhecer muito, o Thiago Cares de Cubatão quer saber qual o jogo que você tava na ânsia pra conhecer e quando você conheceu, você falou: eu acho que não é pra mim isso aqui, ou isso aqui é muito ruim. Não, então, tem uns jogos que o pessoal fala: não, Tracar, você tem que jogar, e não batem. Tipo, Kylos. Kylos é um cara que eu já joguei, sei lá, bem umas 4 vezes pra tentar gostar dele e nunca consegui. Ele é, o pessoal fala, um dos percursores aí de alocação de trabalhadores, né? E eu sou fãzaço de Worker Placement. Falei, cara, não vai, não casou. Uhum. Outro que não vai também é o Tigres e Eufrates, cara. E eu sou fãzaço de Abstrato, sou fãzaço do Nizia e, cara, o jogo não vai, não desce. Eu olho pra ele, eu sei que o jogo é brilhante e o jogo não desce. Ó, eu vou dizer um aqui que a gente até conversou off-topic, né? O que você acha de Runebound? É, pois é, o Runebound. Runebound, cara, ele tem toda a temática de RPG, tem toda uma ideia de, pô, upar personagem, fazer quest. Mas o jogo é só isso. Você vai na cidade, você mata um kobold, aí você sobe de nível pra matar um goblin, pra você subir de nível pra matar um orc, e pra, porra, daqui a 2 horas você tentar matar o dragão. É muito feijão com arroz, muito repetitivo e não vai a lugar nenhum, cara. É muito fraquinho. Me decepcionou pra caramba. Ele é um jogo de design velho da Fantasy Flight, né? Design velho da Fantasy Flight, isso aí. Continuando aqui com as perguntas, o nosso amigo Moisés Pacheco, o Moita lá dos jogos Overdrive, Grace e outros títulos aí que ele tá fazendo. Um abração pro Moisés. E ele pergunta pra ti: o que mais te chama atenção num jogo hoje em dia, e depois de tanto tempo aí com o blog? Cara, hoje em dia, cara, o que me chama atenção num jogo é o quanto é gostoso jogar ele. Não é a jogabilidade, mas é o prazer de estar jogando aquele jogo. E qual foi o último título que você teve contato e que você falou: uau, esse jogo aqui é pra mim mesmo, porque eu tava querendo uma coisa assim? Ah, cara, assim, recentemente eu tenho jogado direto o Carpe Diem, o Luke, uhum, o Azul, cara, me chamou pra jogar qualquer um desses, com certeza eu tô na mesa. Jogos são muito gostosos, são jogos relativamente rapidinhos, cara, coisa de uma hora. É jogo pra jogar na joguinha do almoço. Inclusive o Azul novo, né, do Vitral. Pô, o Azul novo demais, cara, o Azul de cinta. A gente só chama ele de Azul de cinta agora. Boa. Mas é muito bonzinho, cara, são jogos que são gostosos de jogar, né, são prazerosos, assim. Legal, você fica batendo papo, jogando e flui bem. Continuando aqui com mais uma pergunta do Bruno Pinduca aí, eu sei que, até onde eu sei, você tem um grande amor por jogos do Stenfeld, né? Se eu não tô enganado. Sim. E ele pergunta o seguinte: quem é mais garantido em fazer um trabalho bem feito? O Ozzy lançar um novo álbum ou o Feld fazer um jogo de deck build? Caraca. Maldade, é maldade, viu, hein? Maldade. Só avisando. Maldade. Os últimos álbuns solo do Ozzy foram bem fracos. Já os últimos jogos do Feld são melhorzinhos. Mas tem deck build? Porra, não tem deck build, pois é. É, aí que tá a maldade da pergunta. Aí que tá a maldade da pergunta. Eu acho que garantiria mais o Feld com deck build do que o próximo disco do Ozzy. Pois é. Perguntando aqui, a gente falou de Ozzy, né? Lucas Lopes Moreira, ele que sempre pergunta sobre estilo musical, ele quer saber o que você curte aí de estilo musical e qual música que você tem ouvido mais recentemente, que vai ser a música que vai encerrar esse bloco. Opa, cara, então, o meu vício principal é música. É assim, o board game é meu vício secundário. Cara, eu pensei que fosse Flamengo. Não, Flamengo não é meu vício, Flamengo é minha doença, é diferente. Assim, eu trabalhei em loja de disco, cara. Que eu da hora. Eu sou viciadão em música. E, assim, os meus estilos preferidos são rock progressivo, punk e heavy metal. Assim, Iron Maiden, Kiss, Pink Floyd, são minhas bandas preferidas. Bad Religion, nossa. Sim. Tanto que sexta-feira agora eu vou no show do Pennywise, pô, fui no show do Roger Waters. Pô, maneiro, cara. Música, eu sou viciadão. Tem mais disco do que jogo. Sim. E qual que vai ser a música que você quer que encerre esse bloco? Caramba, hein? Difícil isso. Deixa eu pensar. Caraca, cara, agora você me pegou... calça riada. Põe Rock and Roll Night do Kiss, que é legal. Show, eu tô show. Com a camisa do Kiss, então pode botar. Ó, aproveitando, né, o Leandro mesmo, que também falou bastante de heavy metal e tal, e a gente tinha comentado aí da joga do almoço, né? Uhum. E desde quando vocês jogam no almoço aí? Quanto tempo que vocês perdem almoço pra jogar board game? Cara, só pra te conseguir uma visão, assim, do passado metal do Nunes, que foi cabeludão, cara. Não, eu tenho essa foto. Eu também já fui, mas a minha foto não é tão engraçada. Mas, cara, a gente tem jogado direto na hora do almoço tem já pelo menos uns 2 anos. E a gente costuma tirar, sei lá, uns 2-3 dias da semana pra não comer e jogar. Por isso que a galera é tudo magrinha aí no Rio. Descobri tudo agora, o segredo. Nem é tanto assim, não. Sim. Dentro do peso, vai. Magrinha é você, pô. E eu vou fazer uma bateria de perguntas aqui só pra gente encerrar esse bloco. Aí você responde uma alternativa ou outra. Show. A primeira pergunta aqui: almoçar ou jogar board game? Jogar board game. Essa aqui foi da Lipuca, né? Que ela perguntou. Ah. Biscoito ou bolacha? Ué, biscoito. Ah, beleza. Bacon ou pudim? Bacon. Pudim ou paçoca? Paçoca. Ok. Mini ou cubinhos? Cubinhos. Esse aqui é do Pinduca pra encerrar aqui. Um filme do Adam Sandler ou uma partida de Banco Imobiliário? Banco Imobiliário. Caraca, sério? Fácil. Nossa, fácil. Odeio o Adam Sandler, cara, com todas as minhas forças. Ah, entendi. Chegando aqui no segundo bloco, a gente vai falar sobre o conteúdo de mídia escrita, um dos pioneiros aí de conteúdo de mídia escrita, que é o blog E Aí Tem Jogo, que existe desde 2007, do dezembro de 2007, onde teve a primeira resenha escrita, que foi do Catan, no dia 11 de dezembro de 2007. Já foram um total de 503 resenhas publicadas, fora os outros conteúdos que você tem. Você tem o conteúdo de Top 3, a campanha do Imperial Assault, Jogos Brasileiros, pra você falar sobre os jogos brasileiros, Molecada, que é pra jogar com as crianças, Report Sessions e muitos outros. E eu quero saber de onde surgiu essa inspiração. Você falou que joga desde 2004, mas somente em 2007 você quis escrever ou você já tinha essa ideia já matutando na cabeça? Então, eu comecei em 2004, eu jogava mais... Eu sempre gostei de escrever, assim, não sou bom nisso, mas eu gosto de fazer. E antes do blog do E Aí Tem Jogo, eu tinha um blog de música, o Tapa na Orelha, mas não tinha resposta, assim, era legal de você escrever quando as pessoas te respondem, né? É. Você tem um bate-volta. Isso, o feedback é o conteúdo. Conteúdo é o combustível pra quem produz conteúdo, exatamente, né? Exatamente. E aí, cara, tinha dois blogs que eu sempre acompanhava. Um de Portugal, chamava Jogos de Tabuleiro, e um cara que era brasileiro chamado Oba Tijolo, que eu amava, assim, a galera... Inclusive, é a Miss Butcher que fez o Macacos Me Mordam agora. Uhum. Então, é uma galera das antigas também que escrevia. E eu falei, cara, pô, vou escrever também, vamos ver qual é. E aí eu comecei, achei que dava pé, tive uma resposta legal, a galera, os amigos diziam que não eram tão ruins. Então mantive. Falei, vamos manter por um tempinho, vamos ver qual é. Tô aí, vai fazer 11 anos. Legal. E quem cunhou esse nome? Foi um nome que surgiu espontaneamente ou já tava já meio processando? Não, cara, foi meio espontâneo, assim. Ele tem essa conotação, assim, meio friend, sabe? E aí, tem jogo? Que eu acho maneiro, assim. Tem uma cara meio Joey. Aí eu achei que cabia, assim. E tem esse negócio do trocadilho, do e aí tem jogo, você tem uma outra conotação. Acho legal. Sim. E ao longo, eu que acompanho recentemente, né, desde 2012 pra cá, que eu entrei no hobby, eu vi que você, hoje em dia, você faz uma produção bem diferente, você tem identidade visual própria e tal. Isso você foi desenvolvendo também conforme você foi aprendendo a mexer nos blogs, ou já é uma coisa que vem da sua profissão, uma coisa nesse sentido? Não, então, eu trabalho com direção de arte já, trabalho com publicidade desde 95, e aí eu gosto muito disso. E eu criei a logo e fui melhorando, e aí fui melhorando também. Assim, eu sempre trabalhei com mídia impressa, digital é mais complicado, você tem que aprender a mexer com as coisas, então você demora um pouco pra engrenar, mas acho que tô tentando melhorar sempre, mexendo aqui um pouquinho, tentando melhorar a leitura, e é isso, eu tô tentando sempre dar uma melhorada no visual do blog pra ficar mais agradável pro pessoal curtir mais. E antes de você começar o blog, você, no caso, tem dois filhos, né, Cacá? Uhum. Quando iniciou o blog, você já meio que planejou, já vou deixar meu filho crescer, colocar ele pra jogar board game comigo, isso é verdade ou é só uma lorota da oposição? Não, outra intriga da oposição. Eu sempre tive vontade de ter filhos. Eu casei em 2001 e o Arthur nasceu em 2007. Então já tinha, eu tava assim. O Arthur foi meu primeiro filho e o blog o segundo. Entendi. E esse contato com as crianças eu acho bem legal porque você tem uma série de posts que você faz hoje em dia que você faz o conteúdo molecada, né? Sim, sim. E eu coloco você e como o Alan, né? O Alan Faria lá do canal Direto ao Ponto, como produtores de conteúdo que abordam muito essa questão de jogos infantis, né? Sim, como sim. como que é abordar você que sai dos jogos pesados e como que é você mudar toda a sua cabeça pra poder jogar um jogo simples com seus filhos e tal? Pô, então, o legal de você acompanhar o crescimento das crianças e ver como eles curtem as paradas que você também curte é isso. Porque quando o Arthur começou a jogar, eu sempre dei total liberdade pra ele, pô, pegar a caixa que ele quiser, espalhar os jogos e depois, olha só, Arthur, tá espalhado? Agora vamos guardar junto. Uhum. Então ele sempre teve, ele nunca foi, nunca olhou pros jogos e falou, caramba, não vou poder mexer nesse jogo do meu pai. Ele sempre teve acesso. Então, ele sempre curtiu estar jogando. Então, foi um processo legal, assim. Lá fora, você tem editoras tipo a Raba, uhum, que tem jogos só pra criança. E criança a partir dos 3 anos. Então, você consegue ir passo a passo, mostrando pra eles o tipo de jogo. E você inclui no aprendizado deles. Questão de mecânicas, de questão de regras, aprender a perder. Isso é muito importante. E pra eles é muito legal. E traz eles pra junto de vocês, né? Eu acho muito, muito bom esse contato que a criança tem com jogos analógicos, de estar junto com as pessoas brincando junto. Eu acho, sim, importantíssimo, inclusive. Sou totalmente a favor de mais jogos para as crianças. Sim. Eu não sou contra os jogos eletrônicos, né? Mas um conteúdo lúdico, não, analógico, assim, é bem interessante para as crianças, até para a questão de aprendizagem, né? No geral, né? Sim, pois é. Qualquer tipo de interferência lúdica com as crianças, tanto os jogos eletrônicos quanto os jogos analógicos, acho importante, porque são formas de aprendizado necessárias, eu acho, uhum, inclusive. Sendo bem orientados, cara, só vem a somar, né? Com certeza. E, aliás, é diferente, né? Por exemplo, na época que nós, a gente era criança, assim, os jogos eram voltados pra nós, né? Pra criança em geral. Hoje em dia, a gama de jogos pra criança vai ficar a demanda da estrela e tal. Então, os jogos modernos de criança, algumas editoras que estão investindo agora, tipo a Galápagos mesmo, a Conclave com os jogos da Raba que ela tá trazendo. Isso é bem maneiro de ver como que as editoras estão pensando no futuro, porque essas crianças no futuro vão se tornar os futuros clientes deles, né? Com certeza, com certeza. Não, e você tem os jogos, tipo, o Pequeno Príncipe, cara. Sim. Os jogos baseados em histórias. Pô, tem uma série lá fora que ainda não veio pro Brasil, que é toda baseada em livros clássicos, tipo Chapeuzinho Vermelho, O Lobo Mau e os Três Porquinhos. Cara, tu olha o jogo, cara, a capa do jogo parece o livro. É muito, muito fofo, assim. Isso traz muito a criança pra esse mundo também, né? Sim. E voltando novamente aqui pra parte do blog, eu quero saber como que você, acompanhando o hobby no Brasil crescer e publicando suas resenhas e outros textos, como que você sente, como que evoluiu a cultura de board games no Brasil? Nossa, cara, é de 10 anos pra cá, assim, é absurda a diferença. Sim. De público, de editoras, de lugares pra jogar, de lugares pra comprar. Primeira vez que eu entrei na Livraria Cultura e vi um Porto Rico na prateleira, eu quase chorei. Eu sou de um... Vim sempre batalhando, assim, pra tentar mostrar o hobby pra todo mundo. Eu sou daquele cara que leva o jogo debaixo do braço pra viagem. Vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar! Você vê que a evolução do hobby, de como de uns anos pra cá a coisa tem crescido cada vez mais. Pô, tu entrar no Diversão Offline lá de São Paulo e ver a quantidade de gente que tava lá, nossa, isso foi gratificante, assim. Ah, com certeza, né? Muito legal. O que é legal, sim, que o crescimento foi ainda maior em pouco tempo, né? É, sei lá, de uns 3 anos pra cá. Uns 3, 4 anos pra cá, cara, a coisa cresceu de uma forma gigante. Sim. Não, a gente vê isso como reflexo por parte das editoras existentes hoje, né? A quantidade de jogos anunciados, a premiação mesmo do Ludopedia é um reflexo disso, então isso é bem legal de acompanhar. Bom, e todo esse tempo aí de escrevendo sobre board game, nunca surgiu uma faisquinha ali dizendo, vai lá, faça um vídeo no YouTube, faça uns podcasts, faz um outro conteúdo além de mídia escrita? Então, cara, eu tenho mó preguiça. Você escrever, cara, eu escrevo na hora, tipo, às vezes, pô, cara, hoje eu não quero escrever nada. Ah, pô, tem um jogo que eu não escrevi. Pô, vou escrever aqui rapidinho. Pô, vídeo não dá pra fazer isso, ó. O podcast não dá pra fazer isso. Você tem que preparar e depois você tem que editar e na cara. Mas olha só, eu vou te dar uma inspiração aí. É o caso que o Alan Farias faz, sabe? Ele senta, grava e fala sobre o jogo. São conteúdos maravilhosos, assim, que eu sempre acompanho. Mas então, cara, o grande problema também é esse. O Alan e o Fabrício fazem um conteúdo bem, bem bom nesse formato. Sim. O Coelho faz um conteúdo bem bom no formato dele. Cara, eu vou me encaixar em que formato? Cara, deixa eu fazer meu textozinho, cara. Meu textozinho faz sentido. Tá de boa. E é legal, assim, novamente falando do Diversão Offline lá de São Paulo, que eu pude conhecer muita galera de canal, cara, a galera que eu não conhecia ainda. O pessoal do Covil, o pessoal do Tábula. É uma galera muito boa, que trabalha bem pra caramba. Então, cada um no seu esqueminha. Sim. Tem espaço pra todo mundo. E se organizar certinho, todo mundo escreve, né? Exatamente, todo mundo cria conteúdo. Isso, pra não dizer outra coisa. Bom, aproveitando, e como que você vê hoje em dia? Você vê que a mídia escrita, ela tá ascendente, ela tá descendente? Como que tá? Cara, a mídia escrita, ela é meio estagnada, assim. Não acontece nada muito novo. É legal, assim, porque hoje em dia, por exemplo, as editoras têm têm dado mais valor. Isso eu tenho notado, assim, de um ano e meio pra cá, as editoras começaram a dar mais valor à mídia escrita. Isso é legal, porque, pô, a gente batalha pra caramba. Ah, pô, nem fala. É legal ter algum reconhecimento. Mas, canal escrito tem muito pouca novidade. Agora tem a galera do Red Meeple, do Luiz Paulo, cara, que, porra, sim, o trabalho dele é bom demais. É brother também. Um beijo. É fácil falar porque o cara é brother. Tá escrevendo bem pra caramba. O Butileiro sempre fez um material muito bom. Sim, ele já teve aqui já com a gente falando sobre mídia escrita também. É, a gente fina pra caramba também. Sim. Outro que conheci lá em São Paulo, foi maneiro pra caramba. Bom, legal, cara. É assim, a gente às vezes é natural, né? A gente tem o portal do Ludopedia, né? Que hoje em dia é um ponto de referência onde a galera se encontra realmente. E a mídia escrita lá é bem forte, né? Seja de alguém fazendo pequenos relatos e não fazendo uma série, ou gente toda hora fazendo, como o pessoal do Tábula mesmo que você citou, o Butileiro fazia, o LPP. E é legal ver que tem gente ainda firme nisso, né? Porque volta até aquela história, né? Os livros vão morrer, né? Ninguém vai mais ler. Não, às vezes é mais prático. Às vezes a pessoa não tem como acessar um vídeo, um áudio no trabalho, mas ela pode ler um artigo. Sim, sim. Tem espaço pra todo mundo. É o que eu falei, cara. Tem espaço pra todo mundo. Todo mundo consegue fazer um trabalhinho legal. É só se manter firme, você ter frequência no seu trabalho, você fazer um trabalho maneiro, assim, com vontade de fazer. Cara, tem espaço pra todo mundo. Tem, com certeza. Vai ter sempre alguém que vai ler teu trabalho. Isso é legal. É, e isso é refletido também nos podcasts, né? Assim, sempre vai ter um espaço pra alguém fazer de uma maneira diferente, de uma maneira legal. E até fica o incentivo, né? Se você tem vontade de criar o conteúdo, qual que seria a dica aí que você deixa, Kaká, pra galera que quer começar? Seja de qualquer tipo de conteúdo, escrito, seja só de fotografia, seja de vídeo, qual que é o primeiro passo? Ah, cara, primeiro é você ter frequência. Sim. Não adianta você vou fazer um qualquer coisa hoje e outro daqui a 2 meses, que vão te esquecer. Então você tem que ter frequência, tem que mostrar tua cara, tem que ir nos lugares. Sim. Pô, não adianta fazer 200 vídeos e, porra, não aparecer em evento nenhum. Cara, se é pra fazer direito, corre atrás. Eu não lembro de gente do board game que porra, recepciona mal a galera. A partir do momento que você cria conteúdo, você se torna uma figura pública, né? É muito contagiante, é muito estimulador, assim, você encontrar o pessoal que fala, escuta seu podcast, lê seu texto. Aí você fala, peraí, você faz isso mesmo? E é muito legal isso, né? O pessoal te equipar no evento, pô, você é o Kaká do Item Jogo? Eu falei, pô, eu sou o Kaká do Item Jogo, é, sou eu mesmo. É muito legal isso, cara. E a gente sempre agradece, né, esse tipo de feedback, e é bem legal. É importantíssimo pra gente, porque às vezes você tá, pô, desanimado, aí, pô, tu passa, entra numa loja, caraca, você é o Kaká. Pô, comprei esse jogo por sua causa. Eu falei, pô, que maneiro. Sim, cara, eu já escutei algumas vezes isso e eu fico até falando assim, desculpa. É muito bacana, né, cara? Eu peço desculpa. Bom, Kaká, pra gente encerrar aqui, deixa eu deixar o meu agradecimento aí por você aceitar o convite. Foi um papo muito da hora. Eu espero que eu não tenha tomado seu tempo aí, mas foi muito legal conversar contigo sobre toda essa trajetória de quase 11 anos aí. Em dezembro vai fazer 11 anos que tem o blog de você aí com o E Aí Tem Jogo. Pra galera que não conhece, como que a pessoa faz? Então, pra galera que não conhece, pô, já devia ter conhecido. Primeira coisa, já devia ter conhecido. Então, o endereço agora é domínio bonito, é www.eaitemjogo.com.br. Olha aí. E lá, cara, você vai ter link pro Instagram, vai ter link pro Facebook, vai ter link pro Ludopédia, porque a gente tenta replicar o material e fazer material exclusivo pros lugares. Pô, no Insta tem sempre fotinho eu jogando com a molecada, pô, é bem legal. Então vale a pena conhecer todos os formatos do E Aí Tem Jogo. É, eu vou deixar alguns formatos aqui, por exemplo, o Tumblr, o Twitter também não foi citado, então vai deixar na lista aí também. O Twitter eu só replico, aí às vezes eu esqueço dele, mas eu de vez em quando passo lá, eu troco ideia com o Alan. O Alan tá sempre no Twitter, cara, impressionante. Sim. Bom, Kaká, novamente, muito obrigado mesmo. Valeu, cara. Pô, fico muito feliz de ter sido convidado, fiquei realmente feliz. Pô, merece, cara. 10 anos aí, não tem reconhecimento, como assim? Tá errado isso aí. Valeu mesmo, cara. Curti ter brincado desse podcast. Vou até ouvir. Então é isso, galera, a gente fica por aqui em mais uma edição do nosso podcast de entrevistas. Lembrando, deixe aí novas perguntas pro Kaká, ele vai responder nos comentários do Ludopedia. Lembre, todos os links que a gente comentou, todos os jogos vão estar na descrição desse episódio. Então eu fico por aqui, abraços e até o próximo turno. Tchau!